André Cedês, o Mural de Ibi Coala. Com uísque na mão, com copão de 100, chamando sua atenção. Eita, porra! De cordão de ouro, com uísque na mão, com copão de 100, chamando sua atenção. As mina rende, olha pro patrão que tem postura, com mochila nas costas e a peça na cintura, tá ligado? Vem comigo, vida, porque hoje o pai tá forte. Block de block, block de block, block de block, block de block. Destrava a xerequinha no cano da minha Glock. Block de block, block de block, block de block, block de block. Destrava a xerequinha no cano da minha Glock. Block de block, block de block, block de block, block de block. Eu me chamo Juninho da VN, tá ligado? Destrava a xerequinha no cano da minha Glock. Block de block, block de block, block de block, block de block. Destrava a xerequinha no cano da minha Glock. Bye.